Um debate sobre o projeto que criminaliza a homofobia no Brasil gerou polêmica e bate-boca no Senado nesta quinta-feira. Uma tentativa de reabrir a violência contra um gay terminou em morte hoje na cidade da Praia do Jacaré, em Cabedelo. O preconceito contra os homossexuais está no anedotário brasileiro, nas piadas, nos teatros de revista. Sentimentos negativos, aversão, ódio irreprimível. Ainda me espanto nessa terra de ser vivo. Injúria, difamação, sarcasmo, ironia. Já é problema dentro do rap e homofobia. Logo nós que levantamos a bandeira contra o preconceito, que defendemos com garra os nossos direitos. Parece até palhaçada, piada das mais sem graça. Agredimos, maltratamos espécies da mesma raça. O medo gira em torno desses seres humanos. A sombra da violência em suas mentes gera um pânico. Vítimas de uma sociedade preconceituosa, sob olhares de gente que os reprova. Comportamento crítico, nada disso, mano. Procuramos desumanizar os que são tão humanos. Julgando, roubamos sua dignidade. Só não entendo o porquê de tamanha maldade. São escolhas, apenas escolhas. Não os condenem, deixem eles voarem. Deixe eles irem em frente. Não é com repressão, sabemos disso, parceiro. Que o rap seja exemplo contra o preconceito. São escolhas, apenas escolhas. Não os condenem, deixem eles voarem, deixe eles irem em frente. Não é com repressão, sabemos disso, parceiro. E que o rap seja exemplo contra o preconceito. Tio, parece que caminhamos pra trás. Os seres racionais se tornando irracionais. Logo nós que sofremos com preconceito, que fomos postos à margem sem um pingo de respeito. Agora desrespeitamos, repugnamos pessoas que amam pessoas do mesmo sexo, mas são pessoas. Cê não precisa aceitar, precisa compreender, precisa respeitar, pois irão respeitar você. Chega de insultos verbais, chega de ofensa, afrontas, terror, piadinhas bestas. Homossexuais têm sentimentos e chora, reprimidos em si mesmo num terror que apavora. Quantos se foram em suicídio por não se aceitarem? Quantos torturados nas ruas por não serem aceitos? Religiões não os condenem, abre os braços, distribua abraços, torne a vida pra eles mais fácil. Escolhas, apenas escolhas, não os condenem, deixem eles voarem, deixem eles irem em frente. Não é com repressão, sabemos disso, parceiro. E que o rap seja exemplo contra o preconceito. São escolhas, apenas escolhas. Não os condenem, deixem eles voarem, deixem eles irem em frente. Não é com repressão, sabemos disso, parceiro. E que o rap seja exemplo contra o preconceito. Somos o denúncia, então não vamos nos calar. E onde houver injustiça, vamos denunciar. Neste caso é sem religião ou conduta. É questão de humanismo, escolha outra rua. Tem tantas estradas no seu subconsciente. Caminhos bons que te encaminham realmente para os objetivos apresentados pela vida. Mas só escolhe na mente os becos sem saída, os desvios e atalhos do vale da morte. Enquanto os homossexuais vão precisando de sorte, o cara quer fazer justiça com as próprias mãos, tirando do próximo seu direito de cidadão. Realmente esse não é o caminho, eu sei, percebi e acho também que exagerou a lei. Mas uma vida como qualquer outra, qualquer um merece. O denúncia toma frente no país do stress. Na época da ditadura, a luta dos gays foi política e forte, com grupos como os Zicroquetes, Secos e Molhados, lutadores contra a repressão. Mas até hoje muita gente não suporta a diferença, porque o que os homens mais temem é a perda da identidade sexual que os gays têm a coragem de assumir. Bolsonaro não, ele é a essência do machão parado no tempo. Devia ser posto em formol para as futuras gerações o conhecerem no museu da nossa burrice histórica. We'll be right back.